sapato. Fim de papo, boato, clima chato. Tudo no meu nome, sai daí do anonimato. Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Deixe tudo para trás, dança aí, vai na paz. A festa é nossa, pula a poça da fossa, não sou da bossa. Enrolando tudo tipo a cobra que destroça, se coça, desossa, amassa alvoroça. Já posso enxergar a mulherada tá dançando, a voz feminina vai se aproximando. É tudo nosso. Eu também vou no balanço quando o DJ rolar aquele som. O som tá muito bom, o bom tá bom demais. Sem treta, rapaz, curte aí só na paz. É tudo nosso, tudo nosso. É desse jeito que eu gosto. É tudo nosso, tudo nosso. É minha cara, é o meu gosto. É tudo nosso, tudo nosso. É desse jeito que eu gosto. É tudo nosso, tudo nosso. É minha cara, é o que eu gosto. Hoje é o dia, todo dia, dia, dia de festa. Dia de alegria, só depende de você, só depende do seu afeto. Não é o seu dia bom ou o seu dia mal. Todo dia igual, isso é fatal. O dia amanhece e anota-se na moral. Mas sonar no monótono não é legal. E pensar só em tristeza te deixa pra baixo quando tá. Por isso não se engane, não tente impedir. Esse som te envolve, te faz sorrir. Você não alienado, só quer viver, só quer curtir a vida. Um momento, o presente com o movimento. Hip hop é meu segredo, sem exagero. E muito do refúgio do sofrimento. Essa é a realidade, nosso direito. Dança, canta, curtir, sem preconceito. Esse som é pra break, nenhum botar defeito. Esse som é minha cara, não tem jeito. E que crack boom, dança se com a explosão. Pulsando forte no seu coração. Então, minha música já foi pra atmosfera do planeta Terra. Que viagem aérea, nem precisei de avião, de foguete, de balão. Só precisei das asas da minha imaginação. Festa, festa. Se acabar, não tenho pressa. Esquece que tudo que é bom acaba depressa. Esse é o momento de convidar, eu posso. Me acompanhe nesse embalo, é tudo nosso. Minha casa.